soltas repenica en controcha. Cheira a terra recendo fin do peleando no será. Chuva funde céu e mar, acochada no meu sofá. Sombras estiran.